7 horas, está livre de decolagem da 17, o vento de 130 graus com 5 nós. Fora. 7T, bom trabalho, Salvador, marca na mídia. 7700, chame centro Recife agora, frequência 1288. 288, 76700, bom dia. Bom dia, até volta. Volta. Esse é o Oscar, eu pego um 2.800. Yeah. Smith Time to Salvador. Smith Time to Salvador. Volkswagen 2000, small 4. Direto até 120 milhas de Salvador, após prosseguir a critério do comandante. Agora da 17, curva à direita, saída Gole e após direto, o transponder é o 5502, o controle opera em 1935, protege. Está livre acionamento, QNH 10 no 3, chame para o táxi. Havaiana 17, Victor pelo Delta. Delta, tá livre o ingresso, chama a aliada e pronto. Fala 7. Sierra, bom dia, Eliel 080. Autorizado para Eliel, nível 080, direto, conforme o plano de voo. Decola da 17, curva direita, saída coral. Transponder é o 5477, o controle 1935, contagem. O transponder é o Oscar Golfo Sierra, chame para acionamento. Decolagem, Vitor pelo Delta, o vento é 130 graus com 5 nós. H10 no 3, chame para o táxi. Chame controle 1935, teu avô, e bom dia. Eu tô sempre chamando 1935, obrigado amigo, tenha um bom dia. O meu cigarro tá livre, táxi, chama para ingresso na 17. Escuta. Pelo Delta, 2 milhas sul de Salvador, está sob vigilância, submantenha nível 100. Uma centena Delta, está livre da restrição de altitude? Afirmativo. Valeu. Salvador, bom dia, Papa Tango, Oscar Tango. Oscar Tango, bom dia, 090 para Aracaju, confirme. Afirmativo. Ok, Oscar Tango, correto, está autorizado 090 para Aracaju pela Golf 677. Decolando na pista 17, curva esquerda, saída Conde, transponder ao 0263, o controle é em 119, principal 35, Conde. Afirmativo, autorizado 090 para Aracaju, decolando da 17 com curva esquerda, saída Conde, Golf 677, 0213 no transponder, controle é 10935, ex-Serratango, acionado para o táxi. Ex-Serratango está livre do táxi, a informação é a Índia, o Kenegal no 03, chama para ingresso na 17. Afirmativo, quieto da Índia, 103, até o Natal, até a Trapa de Herói, da 7. O Oscar Serra está pronto para o ingresso. A livre ingresso chama alinhado e pronto, Oscar Gol Serra. Com 5 nós.